SXA reporte estabilizado. Uno 896, chame Recife, 12685, alterna 12545. Estabilizado no localizador 3520. 520, complexo final, torre 11895. 11895, até daqui a pouco. É. Torre Salvador, TAM 3520, localizador 3 milhas externas. TAM 3520, ajuste 1019, reporte baixado e travado. Reportará baixado e travado, passando o localizador 3520. Baixado e travado, passando o Alter Marker, tá 3520. Gente, tá 3520, autorizado pouso pista 10, vento variável com 1 nó. 3520. Gente, tá 3520. TAM 3520 no solo 43, ataque aprovado via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04. Salvador, bom dia, gol 1816, nível 1701150, sexta Foxtrot. Boa noite, no meio, desça para 2 mil pés, chega da margem, ajuste no 019. Sente para 2 mil pés, na margem com no 019, gol 18 no meio. Boa, 9035 autorizado, chama para o táxi. espero que está com 3 a bordo, 3 horas de alguma problema no campo. Campinas, 3 horas e 5, 3 e 5 a bordo, confere. Sente autorizado táxi, Apache, Wind Alpha, no ponto de espera, aeroporto pronto, ajuste 1019, gol 9035. O 9035, autorizado em linha decolar, pista 10, vento 320 graus com 2 nós. 9035, decolado 55, controle 120, decimal 8. 208, bom dia, gol 9035. Controle saldo, bom dia, gol 9035. Gol 9035, bom dia, contato radar, subo 360. 360, gol 9035. Um 896, autorizado, DVD. Sente DVD, 18. Estabilizou o gol 1-8 no meia. 8 no meia, torre 1-8, decimal 9-5. 108, 9-5, gol 1-8 no meia. Torre Salvador, gol 1-8 no meia, estabilizado em meia. Gol no 8 no meia, autorizado pouso, pista 1-0, vento 320 graus com 1-9, o ajuste é 1-0, 1-9. Sente no 0-9, de pouso, pista no 0, gol no 8 no meia. Salvador, bom dia, está 9507, informação, voo 307, minuto cópia, ajuste 1019.